já sabe quando toca essa vinheta, né? É uma hora da saudade, bora! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Como é que é, hein? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Essa não. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Um abraço também pra Valéria. Era o seu grande amor. Tá com a gente, obrigado. O coração. É. E o quê? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Saudade, bora. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai, covarde, acaba comigo, machuca o meu coração. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Meu amigo Joaquim do Bom Seguro, olha aí. Mergulhar de cabeça na emoção. Deixa parceiro, galera. Me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Respiradeiro. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Mais uma pra recordar. Raio de luz, ai amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé, se não está. Um abraço do meu Egílio da Remissa, os caçadores da Marcante. Isso aqui hoje, curtindo da moral, forte abraço. Curtir da saudade, olha. Eu vou tão alto, eu vou tão alto, minha amor. Ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor. Caminhamos por mil caminhos. Ai, amor. Sérgio. De desejos e de suspiros, ai amor que me alegra a alma, quando falo de ti, que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Bora curtir, namorar. Ai amor, ai amor. Bora, Joaquina! É como areia do mar, ai amor, dia claro, sombra e sol da minha vida, ai amor, frágil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal, se não está. Olha o Fresh, tá na área, olha o Fresh. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai amor, é eu. Yeah! Caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros, ai amor que me alegra a alma, quando falo de ti, e me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor. Atenção que diz o vídeo, chega aí. Caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor. Vai descarregar o tomate aqui, olha. De desejos e de suspiros, ai amor que me alegra a alma, quando falo de ti. Sete do Raimundinho, bora! Vem, que essa noite é pra nós. Só. Bora até com a gente, o Virgílio. É dos Caçadores das Marcantes. Marcando presença. Vamos lá. Vem, deixa o fogo chegar. Segura. Dá todo esse calor. Deixa a paixão. Sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Um abraço no meu DJ Tom, tá com a gente, Tom, um forte abraço. Não, um abraço covarde. Não dê de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter. Que esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Parou, mano, esse é Paulinho Boy, o covarde da saudade. De ir embora. Olha o Júnior já registrando tudo. Deixa. Olha que faz parte aí da galera, tome. Obrigado, maninho. Olha o Bené e a Maria, como o circuito também, obrigado. Sem se importar. Bola, pescador. Com a vida lá fora. Bem agarradinho, bora. É gostoso. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sole.

sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Recordando, recordando. Eu só queria... Paulinho Boy. Só você não entende. E o que, hein, cara? O quanto eu te quero. Bola flecha! Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. O aniversário só você eu vou da Duduzinha, a rainha da Pitbull. É que gerando de Deus. Tá bonito, tá lotado. Não tem motivos pra esconder. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. E aí, como é que é? O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Olha pra você que tá gostando aí da seleção. Só quero. Já temos CD ao vivo selecionado. E também CDs mixados. Só R$3, corre aqui, dois por cima. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Olha só, né? Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo. Obrigado também aos irmãos, Gera. Galera que patrocina o DJ André Maquinão, olha aí. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Galera da Estância do Sena, só você também tá com a gente ali. Só você eu vou amar. Bora mais uma! Saudade, vai! Bora! Com muita saudade eu estou daquele nosso tempo lindo de amor. Olha o Jabba da família Sobá. Os dias passaram. Tá aqui com a gente, obrigado. Pressa, mas nem tudo acabou. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Eu vivo longe de você na solidão. Se quiser posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Tocando na moral. Com muita saudade. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Eu vivo longe de você, na solidão. Olha o Jaime Pescador. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Daqui a pouquinho a gente faz uma sequência de melody marcante pra quem tá pedindo, namorar. Pois nunca vai morrer o nosso amor. Mais uma! Se você quiser, posso. Saudade, vai. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudade. E o quê? As canções que eu faço podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Olha o Max, tá na área. Bora, Max. Deixa eu ver agora. Deve ser que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Gíria da Solamânia. Mas vou. Galera das Marcantes aí, tá com a gente, um abraço. Vamos lá. Mal de você. Pra curtir no distrito. Que tal a gente fazer uma sequência assim pra relembrar? Bora, bora. Um, dois, três e agora. O novo tá chegando em dezembro. Giro da remissa, olha a cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Está tudo escrito no olhar quando te vejo, como estrela que brilha no céu. E o quê? Sei que te quero. Como a primeira vez entre você, entre o homem e uma mulher. Onde é que foi? Foi no baile, na saudade que eu te vi pela primeira vez. Quem tocava? Pop, saudade. Quem comandava? DJ David Valdinho, Paulinho Boy a tocar. Banda LT, a cara do Pará. Brisa e o mar.

culpa é de quem? A culpa é do radinho do seu Zé. Romeu. Pega no violão um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem. E aí, como é que é, distrito? O aniversário da Duduzinha, a ilha da Bichu. DJ Paulino, boy do Bob Saudade, o DJ André Magrão, lá do Trem Mineirão. Também o DJ Silvino, que deu conta bem inicial. DJ Tom tá com a gente, alô Tom. Quebrei a cara, mais uma vez tomei um porre com você. Mais uma vez o meu... A culpa de quem que é? A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Lenzinho da Remissa tá com a gente, olha aí. Ajuda, eu fui tão inocente por acreditar. Romeu, a voz que apaixona. DJ Paulinho Boy. Jaime Pescador. Bora, Jaime. Um copo de cerveja, um uísque e um cigarro. Eu não tô nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez tomei um porre por você, mais uma vez o meu... A culpa de quem que é? A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. Bora, Júnior! Hoje eu sou o quê? Júnior do Sol, eu sou o quê? Hoje sou passado pra você. LT, a cara do Pará. Boa, ela tá no bicho hoje. Fez um convite especial aí através do André Maquinão, do Paulinho Boy. E a gente chega junto pra cumprimentar essa festa gostosa. Vamos lá. Meu amor, meu desejo é poder te cobrir de bem. Meu amigo Max da Getúlio Vargas. Alô, Max! Bora, maninho. Saudade 3D, a super máquina do tempo vai tocar. Yeah! Queria estar navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando e o nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de DJ Cantor. Bora, Fred, esse é velho agora, rapaz, do distrito. É. Nunca pegou uma suspensão do Luiz, ó. Do espalha. Queria estar navegando e te contando e te falando. O que eu te amo, a gente se abraçando, a gente se beijando. E o nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Hoje conheci você, que é amor de verdade. O teu jeito de sorrir, teu jeito de falar. Fico meio perturbado quando vejo seu olhar. Você que me faz feliz e me faz delirar. É você quem fez eu por ti me apaixonar. Vou estar com você quando mais precisar. Querendo ou não querendo, comigo pode contar. Bora! E te dá luz dos astros e o sol tenha calor do vídeo. Bora, Belém! Junto também com a Maria. Só que marcando presença. O aniversário da Dudu Gíria. Banda Pop Show. Vejo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Vejo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente. Mulher, quando rebola, vai mexendo com a gente. Balança a cinturinha, vai mexendo com o pulsão. Vai descendo. Quem vai tocar? Pop Saudade vai tocando. Coxadinho do Pará, DJ Valdinho, DJ Dave e DJ Paulinho Boy. Banda Pop Show. Joquinha no bom seguro. Esse não perde um, bora. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulinho Boy! Mulherada quando dança tem um jeito sensual. Na super máquina do tempo levantando seu astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho meu tesão. E a galera vai vibrando, bate na palma da mão. A mulherada quando dança tem um jeito sensual. Na super máquina do tempo levantando seu astral. Vai acochando, acochadinho, acochadinho meu tesão. E a galera vai vibrando, bate na palma da mão. Balança a cinturinha, vai mexendo com o pulsão. Acondado, acochadinho, vai descendo até o chão. Pop Saudade vai tocando, acochadinho do Pará. DJ Valdinho, DJ Dave e DJ Paulinho Boy. E a gente vai tocando aqui no distrito. Dá pra ideia agora, né? Bora fazer uma sequência assim pra relembrar, bora. Bora, bora, bora, mais uma! O aniversário da Dunuzinha, a Ilha do Bitmo. Tá legal, tá boa a ideia, mano. Não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Bora, distrito! Cigarro da vai te acabar. Fala de amor. Sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. É, moleque. Alô, DJ Paulinho Boy, se apresentando. lá no bar da esquina, baixinho no Salde, a primeira apresentação. Aí de lá nós vamos pro Jegue da Saudade, lá na cola do Pica-Pau. Pop Saudade, domingo em Achão, lá no Palácio dos Vales, junto com o Cineral. Segunda-feira, Ilha Bela. Quarta-feira, Imperial. Quinta-feira, tem Pop Saudade, lá no Remanso. Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Quem chegou, Castigue? É o primo! É o primo do Cano, o primo, ele é Tia Lu. Forte abraço, vocês têm uma consideração, carinho muito grande. Vai pra cima da galera tocar. Banda Beijo Molhado. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela abaixo sem razão. E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Não pensa mais em mim. Oba! Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. DJ Paulinho Boy. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? E eu, hein, cara? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não postou em nosso amor. Como é que é? Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora. Mudou o valor. Como é que é? Como é que é? Lembrar daquele amor que te dei. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te... Bora, Júlio, da galera top. Tá com a gente também, confirmado. Você dia 18. Recreio de Alenideu, a festa na cerveja de São Saudade. Pop Saudade, Mineirão. E o Rubi Saudade, cerveja um real do começo ao fim, olha. Eu quero te dizer como estou. Também dia 16 de dezembro, já confirmado, o lançamento da aparelhagem Saudade mais esperada do estado do Pará. São 7 anos sem lançar. O novo Pop Saudade está chegando, dia 16 de dezembro. Mais um projeto João do Som, né? Porque tudo acabou. A noite faz muito frio, eu paro e lembro tudo que passou. A saudade em meu peito é demais. Um super fenômeno, DJ Biro Mix e o DJ Negão. Me faz lembrar do quanto eu era feliz. Teu sorriso me envolve, me faz te amar em sonhos e na... O aniversário da Dunduzinha, rainha da Pitbull. Essa marca respeitada em todo o Brasil, todo mundo. E a marca Pitbull. E a nossa legítima representante, a Dani Lela. E a nossa Dunduzinha aí, um forte abraço, Dunduzinha. Ela que está aniversariando hoje. E fez o convite, mano, até Maquinão do Mineirão e o Paulinho Boy. Pra gente fazer essa festa, cumprimentar esse show aqui, na verdade. Daqui a pouquinho tem o André de volta. Banda Os Prontes. A maior referência. Johnny da equipe Shell, o DJ Silvino, a gente fazendo uma participação especial aí. O novo Pop Soledade tá chegando. A família Pop está em festa. A família Pop está em festa. Porque a aparelhagem mais esperada da saudade está chegando. Foram 7 anos de espera, mas agora a espera acabou. Pop Saudade 3D. o lançamento do novo Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Vem em design futurístico. Algo jamais presenciado no mundo da saudade. Cenários inovadores, deixando o formato 3D ainda mais moderno. Preparem-se, família. Novo Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo está chegando. É sábado 16 de dezembro. A espera acabou, família Pop. Aguardem, aguardem. O meu amor já chegou. Vamos deixar bem agarradinho nessa sequência agora. A onda pro cara descolar o peludo. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor e que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, como é que é? Não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, o meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. Olha o mocinho, o peixe. Só que com a gente também é um forte abraço, né? É. É, esse aí é meu peixe. Meu amigo Rodrigues, primo, lá no canto do primo. Ele é tia Lu. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo. Jaime Pescador, eu sou o seu. Isso é perigoso. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra. Juro da equipe Dobby, vai Juro. Não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Estamos gravando ao vivo, tá, gente? É mais um CD que vai pra pirataria. Obrigado ao apoio da KDC, da GDC do Comércio. Sempre apoiando os CDs ao vivo no Paulinho Boy, que são sucesso em todo o estado do Pará. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, e a galera da KDC, da GDC. De repente eu me vi tão só, sofrendo sem o meu amor. Mas agora tudo já passou. E o quê? O pesadelo acabou. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão boa. Virgínio, Yuri, os caçadores da Marcante estão aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Bora mais uma, mais uma. Cara, malandro é o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel. Ainda pega as gatinhas. É hora do cara se arrumar, meu. Bora. O cara não se arrumar, agora vai ficar de toga com o pingo na boca. E mais tarde é 5 contra 1 no banheiro. Desapareceu. Fiquei só. Meu amigo Jaba, diretor geral da Super Bar. Tá com a gente, Jaba, um abraço, meu brother. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas, passas. Alexandra Grandona, sogra do Jaba, também tá com a gente, olha aí. Meus sentimentos, então me diga qual motivo você partiu. Já o André Maquinão de volta.